Posso controlar que eu passo por essa fase? Posso controlar que eu passo por essa fase? Videogame, videogame. Quando ela vem, quando ela vem, a gente e joga videogame, videogame. Quando ela vem, quando ela vem, a gente e joga. Vai me dizer se tem algo melhor. Reuniu de melhor que nessa vida tem. Curto jogar, jogo muito bem. Já zerei várias vezes no difícil, hein. Mas no game eu também mando bem, hein. E ela curte também, também. A gente começa no Mario Kart, mas depois do Mario parte pro outro jogo que só a gente tem. No Street ela só pega a Chun-Li. Eu só jogo com quem? Com quem? Se ela ataca, ela pula, ela pula e vem. E eu só na tec, tec, tec, tec. Game. Tipo 50 tons de cinza, mano, que tem? Eu já montei até uma sala só de videogame. E ela vem passar a night na dança do Fortnite pra acender o meu Free Fire, que fogo ela tem. LOLzinho, se quiser só vim. Vem melhor que shopping, chamo ela e ela logo vem. Então tá, tô tipo GTA, o mundo aberto pra explorar. Eu vou acelerando a mais de 100. E você deve tá pensando, que maluco nerd. Nunca vi mistura sexo com videogame. Fica tranquilo aí, chefinho, no game cê perde. E no outro jogo eu te garanto que perde também. Videogame, videogame. Quando ela vem, quando ela vem, a gente e joga videogame, videogame. Quando ela vem, quando ela vem, a gente e joga. Minha paixão por videogames começou em 91 com 5 anos, Phantom System. A paixão dela pelos games começou em cima de mim, jogando um FIFA, não tem pra ninguém. Se tá difícil demais, tem golpes especiais, vou te ensinar como faz. Anote bem, trás, frente, trás, frente, trás. Cima, baixo, soco fraco, soco fraco, soco forte. Combo do Liu Kang. A gente se dá bem, a gente se dá bem. Passei a vida toda procurando isso em alguém. Eu só queria que essa mina fosse um Game Boy pra gente jogar no trabalho se a saudade vem. Geral chamando pro squad, porém a gente só joga de dupla, vou nem. Coloca em casa, vê um camp de CS. Não se esquece que eu desarmo a sua bomba, Bomberman. Acho da hora se ela vem de Final Fantasy. Faz um cosplay de Lara Croft, que é nota 100. Ela se veste de fantasma e sai correndo pela casa. Eu vou correndo atrás só pra brincar de Pac-Man. E você deve tá pensando, que maluco nerd. Nunca vi mistura sexo com videogame. Fica tranquilo aí, chefinho, no game cê perde. E no outro jogo eu te garanto que perde também. Videogame, videogame.